Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Sangue, Suor e Foto, seu podcast sobre fotografia. Hoje, o SSF número 9, Dicas para Viajar, segunda parte. Isso porque, como já expliquei no final do SSF número 8, que era a primeira parte, como a conversa tinha se alongado demais, nós fomos obrigados a dividir em duas sessões. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Essa segunda parte, nós não conversamos tanto sobre o ato de fotografar, mas sim damos uma maior ênfase sobre equipamento, o que levar, como levar, desse tipo de coisa. Espero que vocês escutem, espero que vocês gostem. E mais uma vez, lembrando, essa é a continuação do SSF número 8. Se vocês não escutaram, pausem por aqui, baixem o episódio, escutem e peguem a conversa inteira. Eu acho que vale a pena, vocês não vão se arrepender. Vou deixar o link aqui embaixo, direcionando lá para o SSF número 8, caso vocês ainda não tenham escutado. E caso vocês tenham escutado e estão aqui agora, muito obrigado, sinal de que vocês gostaram. E é isso. Não vão embora, continuem. Falou! E tem outra coisa que eu quero recomendar também, que eu sempre ando comigo. Lens Pen. Tu conhece? Não, não conheço. Não conhece? Pá, você tá comendo mosca, então eu vou te mandar o linkzinho aqui, ó, pra te ver. Isso aqui é muito bom. Isso aqui, assim, ó. Isso aqui é sério. Todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter pelo seguinte. É uma simplicidade. É muito fácil de carregar. É Lens Pen, que é caneta lente. Não sei qual seria a tradução em português. Mas, assim, ó, é uma caneta para limpar a lente. O que, que é interessante nela? Dica. É interessante que... Não, tô pensando o que é interessante. Não, é interessante... Não é nada, eu tô pensando aqui porque eu não lembro. Não é. Que na verdade eu esperei porque eu tava abrindo o link aqui. Porque eu vou colocar um link aqui mostrando ela. Aliás, eu achei dois... Eu vou colocar dois links aqui, tá? Eu vou colocar um link que é do Buscapé. E tem um link que eu vou deixar que é do Mercado Livre também. Se quiserem comprar lá naquele outro site, também tem lá, podem procurar. Mas é que é tão barato que eu não sei se vale a pena. Acho que vale mais a pena comprar no Brasil mesmo. Sabe, pelo tempo que vai levar pra chegar, tudo isso. Enfim. É, de repente você já até combina aqui o... É, agora se for comprar aquele strap, não deixem de botar uma caneta dessa junto, cara. Eu acho que essa caneta custa $1.90, $2, $3. Certo. Assim, coisa... Então com certeza vale a pena comprar. É! Aqui no Buscapé, o link que você me mandou tá R$50, né? É, R$50, mas é que isso aqui é outra marca, sei lá. Mas enfim, olha, isso aqui é um item obrigatório pra todo fotógrafo, porque isso aqui não ocupa lugar nenhum na mochila. E sabe, ao invés do cara ter que ficar levando aqueles negócios que é com ar e tem que ficar levando líquido e levando lencinho pra passar na câmera, pô, cara, isso aqui resolve tudo. Ele funciona assim, ó, um lado da caneta... Tu abre ele e sai um tipo de umas escova. Não é escova. Sabe aquele negócio quando o cara vai cortar o cabelo e eles usam pra tirar o cabelo do pescoço da gente? Os toquinhos de cabelo? Sim, sim. Aquele, não sei o nome daquilo. É tipo um espanador, né? É, tipo um espanador. Não é uma escova, mas também não é um espanador, né? Uhum. Enfim, um lado da caneta vem com isso, que é pra te tirar a poeira. Que é pra te tirar a poeira da lente. E o outro lado tem um disco feito com uma química de carbono, cara. Que remove qualquer sujeira. Inclusive, quando eu tava lendo sobre essa caneta, que eu entendi o porquê que quando a gente limpa os vidros do carro, ou mesmo algumas pessoas que vão lavar a janela, usam jornal. E por que o jornal limpa tão melhor que os outros papéis? Exatamente pelo carbono que eles usam na impressão. O carbono tem uma propriedade, eu não sei explicar, que ele remove a sujeira, remove a gordura. Interessante isso, né? Ah, não sabia disso, não. É. E assim, eu já limpei a janela do carro com o jornal. Não, é a melhor coisa, cara. Limpa muito bem, sabe? Limpa muito melhor qualquer folha de papel que tu possa pegar, sabe? Guardanapo, sei lá. E assim, ó. E aí, como é que funciona? Não, como é que funciona não, já expliquei como é que funciona. O que que é bom disso aqui? É bom que não ocupa espaço nenhum. Ele cabe em qualquer cantinho da tua mochila e qualquer coisa que, ah, encostou o dedo, sujou a lente, tu tá com todo um kit, sabe, pra conseguir limpar. Tem um kit completo ali sem ocupar espaço nenhum na tua mochila. E não custa caro, custa muito barato. Isso aqui eu recomendo. Isso aqui é um item, acho que obrigatório também para qualquer fotógrafo. Me admiro, cara, tu nunca ter usado, viu? Então, mano, eu achei até curioso mesmo. Eu também não conhecia, aliás, eu não conhecia. E assim, minha namorada começou a fazer um curso de fotografia agora e passaram para ela todas as coisas que precisa comprar, tal, inclusive kit de limpeza. E a gente foi procurar, sabe, aqui na Conselheiro Crispiniano, na 7 de Abril, né, em boas lojas de fotografia, e sequer eu tinha visto isso aqui, sabe, nem indicaram, nem falaram nada, né, a gente tava procurando aquela flanela só. Tô bem surpreso, assim, e, pô, de fato, é muito prático, né. Achei até um videozinho aqui, ó, mandei pra você, pega aí. Eu vou colocar o. Eu acho que eu já assisti esse videozinho que tu colocou, mas vale a pena. Eu vou colocar o link aqui na aqui junto para vocês darem uma olhada como funciona. É bem explicativo, vale a pena. E eu estou olhando aqui no nesse site do Deal Extreme e realmente é bem barato, cara. Tem por menos de 3 dólares. Aí tem vários valores aqui. Tem 2 dólares e 90 centavos, 3 dólares e 70 centavos, 4 dólares. Pô, mas é tão barato, sabe? Eu acho que vale a pena, assim, ó. Por exemplo, agora eu comprei um outro negócio que eu mandei pro Brasil e eu já coloquei uns três desse de presente no mesmo pacote que eu vou dar de presente para alguns colegas meus lá de Porto Alegre. Eu acho que vale a pena isso, é comprar alguma coisa e já tacar uma canetinha dessa junto, sabe? É tão baratinho. Que vale a pena. Mas eu não vou deixar o link do Deal Extreme aqui, porque senão vai ficar muito link lá para a mesma coisa. Mas é só vocês entrarem no site do Deal Extreme por aquele link que eu coloquei do Strap. E aí vocês coloquem ali na procura Lance Bay. Lance Pen. É, Lance Pen. E vocês vão achar. E vale muito a pena. Olha, comprem que vocês não vão se arrepender. É muito melhor do que ficar usando, sabe, um monte de parafernália e que a gente acaba não levando com nós, e aí quando tu mais precisa, tu tá lá fazendo a foto lá e tu encosta um dedo, fica aquela marca digital, ou caiu água ali, alguma coisa, aí tu acaba tendo que limpar com a tua camisa, porque tu não vai ficar carregando um monte de coisa junto contigo para limpar além. E isso aqui é tão prático, é tão pequeno que vale muito a pena. Inclusive, agora, já que falando de coisas pequenas, eu recomendo muito também sempre carregar um tripé junto. E tem um tripé que inclusive foi o Rafael que me recomendou há muito tempo atrás, que é um mini tripé, é um tripézinho bem pequenininho e que eu já usei muitas vezes já usou, já me quebrou muito o galho assim, deu, pô, o que que eu vou fazer, sabe? E como ele é pequenininho, ele cabe dentro da minha mochila. Eu vou deixar o link aqui para vocês também. Ó, vou te passar o link aqui, Rafael, para te dar uma olhada. É, esse é bem baratinho. Então, até que tá caro, era mais baratinho ainda. Que é, que vem até um kitzinho, né, com ele. Só ele em si é bem baratinho mesmo. Tem um outro aqui com 4,90. Eu vou deixar o link aqui para vocês, aí vocês podem dar uma olhada. Olha, vale a pena. Cara, isso aqui é outra coisa. Para mim é obrigatório, sabe? Por quê? Porque não ocupa lugar na mochila. Ele é pequenininho, deve ter o quê? Ele é menor que, sei lá, deve ter uns 10 centímetros, 15 centímetros. É. Ele cabe em qualquer bolsinho da tua mochila. Pra te ter ideia, eu não, eu boto na bolsa da minha câmera, que bolsa é bem pequena, cabe mal e mal a câmera. Eu deixo ali junto com aquela lente pé, não ocupa lugar nenhum. E olha, já me quebrou muito galho, sabe? Em situações que, nossa, eu preciso muito ter um tripé. Ele não é um tripé ideal, mas é isso. É um quebra-galho e tu resolve o problema 90% das vezes, sabe? Porque tu consegue, tu escora ele em uma cerca, enrola ele em uma cadeira, sei Exato, lá, é. sabe? E consegue resolver o É, não é problema. um tripé para fazer uma foto panorâmica tal, né? É justamente para aquela situação que eu lembro que eu usei também ele recentemente, que era à noite assim na beira do rio e tinha uma, sabe, era muito bonito, eu queria fotografar e precisava ser uma longa exposição, né? Então, e o muro era de pedra, né? Então não tem uma parte reta para você apoiar a câmera. Então você pega, coloca ali o tripézinho, quebra um galho muito bom, assim, cara. De fato, esse tripézinho, assim, ele não aguenta muito o peso da câmera, sabe? Ele fica meio balançando, mas Mas é abre que o bem a negócio é assim, perna. ó, não é que ele vai sustentar a câmera, mas ele vai tem como apoiar a câmera e conseguir fazer a foto, né? Exato, ele é bem basiquinho e É. muito útil. Ah, tem uns por R$ 9,98 que vai andando nesse link aqui para baixo. Ó, tem um aqui de 4,90, meu. E ainda parcela em quatro vezes. Ah, tem um de 4,50, ó, em 4 vezes de R$ 1. Aí, ó, quem tá reclamando que tá sem dinheiro, não sei o quê, não vai precisar esperar o 13º, tá vendo? 4 vezes de R$ 1, velho. Vale a pena, viu? Eu recomendo. Aliás, eu não recomendo, eu exijo. Cara, tem que ter um tripé desse que quebra tanto galho. Bom, eu vou deixar um linkzinho do Mercado Livre também para quem gosta do Mercado Livre. Eu deixo um link do Mercado Livre. Outra coisa dentro de acessório, bom, uma bateria reserva, acho que é obrigatório, né, cara, também, É. né? Vai viajar, tem que ter uma bateria reserva, né? Principalmente porque é muito triste quando você pega a câmera e percebe que esqueceu de carregar, sabe? Exato, né, Nossa. cara? Aliás, sabe que isso é uma coisa que para mim é fundamental quando eu tinha a minha compacta. Eu preferi ter uma compacta um pouco maior, mas que tivesse bateria, tipo pilha, sabe? Do que essas que têm bateria interna. Exatamente por isso que eu já vi tanta gente. Quando eu tava lá na Estátua da Liberdade, quando eu fui em Nova York, eu tava na Estátua da Liberdade, tinha um cara lá que o cara não tava fazendo nenhuma foto, por quê? Porque acabou a bateria do cara, velho. Enquanto eu sempre andava com um par de pilha, tá ligado? Reserva no bolso. Caso acabasse a pilha que eu tava, eu tenho como pegar e trocar pilhas. É verdade. Mas uma coisa que era bacana assim, é que agora eu troquei a câmera, aqui eu não tenho um modelo de bateria diferente agora. Mas eu tinha antes a G9 e a Rebel XT. Né, a reflex e a compacta. E as duas usavam o mesmo modelo de bateria. Então era super prático, porque sempre estava carregado e nas piores situações eu conseguia pelo menos tirar de uma câmera e usar a outra, sabe? Mas de fato o melhor é ter uma bateria reserva e acompanhar também nessa alta. Não deixar ela simplesmente carregar antes da viagem e passar viagem inteira achando que ela tá perfeitinha, né? Vamos dar uma É olhada de vez sempre em manter quando. carregada, né? Sempre que puder, carrega. Não precisa esperar. Ah, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tipo, eles já evoluíram muito, assim, sabe, tecnologia com essas baterias. E a gente não precisa mais esperar gastar 100% da bateria. Até não é recomendável que faça isso. O ideal é reabastecer. Reabastecer, olha, eu reabastecer de novo. Se fosse botar gasolina na bateria. É recarregar ela com, tipo. Quando ela ainda tem 20%, ela tem 30% de energia. Não precisa esperar descarregar completamente, viu? E outra coisa que é obrigatório ter, isso sim é obrigatório. Pá, se tu não faz isso, olha, me desculpa, mas Tô até com medo agora. não merece. É, não. Assim, ó, cara, é levar uma sacolinha plástica sempre junto. Sabe, sempre bota uma, pega uma sacolinha plástica ou um saco de lixo pequeno, amassa ele, comprime ele bastante e deixa junto na mochila, porque a gente nunca sabe uma situação que vai precisar, tipo, se tu vai estar lá andando lá no meio do nada e começa a chover, por exemplo, sabe? Talvez não tenha um guarda-chuva para te proteger, mas pô, pelo menos a sacolinha plástica tu consegue colocar tua câmera dentro e proteger da chuva, da água, né? É, e mesmo pensando numa bolsa impermeável e tal, eu não sei, eu não confio em zíper nenhum, cara. Eu já confiei uma vez e me ferrei. Ah, Sempre sempre entra água entra água. pelo zíper. Sempre, não, sempre entra. Pelo zíper não tem como. Pela É. costura, né? Entra água pela costura. Então, sei que aqui é o E, seguinte. cara, ah, meu, uma sacolinha plástica, não tem motivo para não andar com uma sacolinha plástica, né? Tu amassa ela fica um tamanho minúsculo, não ocupa lugar nenhum, sabe, dentro da bolsa. Não, não, e uma outra coisa assim importante da sacolinha plástica é guardar sabe, anotações, né? Às vezes você tá com um mapa, com alguma coisa assim, é bom ter uma sacolinha pra isso também, né, cara? Né? Guardar a câmera e outras. Pô, imagina se pega uma chuva e molha a carteira, fica todo Ah, molhado, e tu né? sabe outra coisa Complicado. interessante que eu não posso deixar de comentar também. Dependendo do lugar que a gente está indo, se faz muito frio, a gente tem um outro problema. Fora o frio, a gente está sentindo frio, que é com relação à câmera, que é o seguinte: se tu tá do lado de fora, sei lá, tá nevando, tá uma temperatura muito baixa, e tu entra para um lugar que está aquecido, por condensação, tu pode danificar a tua lente, danificar teu equipamento. Então, o que que acontece? É bom levar a sacola plástica também por isso. Tu tá do lado de fora, que tá um ambiente frio, antes de entrar para dentro de casa, antes de entrar para o ambiente que está aquecido, tu deixa a tua câmera dentro desse saco plástico, tu enche de ar para que fique o ar refrigerado dentro, para que fique o ar frio dentro do saco, fecha o saco e aí tu entra para dentro do ambiente aquecido. Por quê? Para não dar aquele choque térmico, para começar a mudar a temperatura da câmera e da lente, do ar que está dentro da lente, do ar que está dentro da câmera, de uma forma devagar, para não ser uma coisa abrupta, tá? E não acontecer isso, porque vai danificar a tua câmera. Por condensação, o ar que está frio dentro vai ficar líquido. É, também não, eu não sabia disso, viu? E olha que É, eu fui para os então. lugares que tinha É bastante. que no Brasil a gente não pensa muito nisso porque não faz tanto frio, né? Mas para países como aqui, por exemplo, isso é sabido, é senso comum, todo mundo faz, cara. Que bacana. Que mais? Deixa eu ver, eu fiz mais algumas anotações aqui, ó. Para quem gosta de filme, às vezes é uma boa ideia, vai viajar, fazer foto com filme. Coloquei alguns prós aqui. O principal, que não tem problema com sujeira no sensor. Se tu vai fazer foto na praia, por exemplo, não tem como sujar o sensor da câmera, como acontece com uma câmera digital. Por quê? Porque cada filme é como se tu estivesse trocando o sensor. Se entrar areia ali, pronto, a próxima foto já vai estar limpa de novo, entendeu? Esses são os prós de fazer fotos com filme para quem gosta. Outra coisa que é barato, então se alguém roubar, não vão estar te roubando o equipamento que custa 500 dólares. Uma máquina de filme aqui nos Estados Unidos se encontra por 10 dólares. Caramba! É. Ah, tu vai no Goodwill e tu compra até por R$1,99, Nossa, mas um. Ah, mas uma câmerazinha, né? Não uma reflex, né? Por favor. eu acho. Uma SLR. Ah, é? Essa é super Nikon, então, pra Sim. ser tão barato. Não, não. É Canon. É Canon. Aliás, Canon não tem mais para vender, né? Não, tu tem Não razão, tem. é Nikon, é Nikon. Canon não se vende mais, essas coisas. É tão porcaria que as que tinham estragaram e como eles não fabricam mais, então. E Nossa, outra essa coisa legal é que não chama atenção câmera de filme, né? Ninguém mais quer roubar a câmera de filme. Que nem tu é. falou lá da tua amiga, né? Que falou, ah, nem tem dinheiro para comprar uma câmera. Né? É verdade, né? Outra coisa boa é que nunca acaba a bateria também. A gente tava falando sobre bateria. Câmera de filme não tem bateria para acabar, né? O máximo que vai acontecer é dar problema no teu fotômetro, mas isso é, pá. É uma vez na vida, né, que se troca a bateria ali do fotômetro. Verdade. E assim, ó, vale o adendo que se tu for usar a câmera de filme, não te esquece que filme tem problema para quando vai passar em nesses filtros de Raio-X. raio-x dos aeroportos, né? Tu tem que avisar para a pessoa, ah, isso aqui é um filme. E aí ele vai passar separado, ele não vai passar junto com as tuas outras coisas. Isso é importante, viu? E agora você falou que é tão barato, de fato, é muito barato, cara. Tô olhando aqui. Tem uma Camil por 20 dólares. Não, é baratíssimo, cara, é baratíssimo. Eu fui no Goodwill esses dias, tinha umas 10 máquinas, tudo por R$1,99. Tudo Poxa por vida. R$1,99. E na Eu fiquei Europa é pensando, super ah, se eu caro, pudesse viajar no tempo, eu tava rico. velho. É? Nossa, encontrei uma pessoa outro dia que ele tem uma Canon AE2, acho, oficial das Olimpíadas de Los Angeles, de 84. Muito legal, porque tá super conservada, linda a câmera, cara. Aquela que hoje ela vale muito por causa disso, até. O cara não vai vender de jeito nenhum, né? Mas É, valeu maravilhosa. mais pelo histórico dela ali. Muito legal. Enfim, já que a gente tá falando ali também da filme que é boa para ir pra praia, tem. Acho que é importante a gente falar um pouco para quem tá viajando para indo na praia, né? Tipo, ó, jamais ou procure evitar o máximo que puder trocar de lente na praia, porque tem muita poeira, tem muita areia. Entrou um grão de areia ali no teu sensor, já vai fazer um estrago. Ó, nunca troque de lente na praia. E se tu puder, dá preferência a lentes fixas também, quando tu for à praia. Porque quando tu tem uma lente com zoom, quando tu dá mais zoom ou menos zoom, que tu mexe com um canhão, que ela fica mais longa ou mais curta, ela comprime e ela expele ar de dentro da câmara. E com isso ela traz poeira e expele poeira. Ela traz areia e leva poeira, areia de volta. Se puder dar preferência a lentes fixas também, é importante. E tentar deixar sempre a câmera o máximo possível de tempo dentro do case também, sabe? Tipo, ah, tu tirou ali para fazer a foto, acabou a foto, guarda no case de novo, porque, cara, a praia tem muita areia, cara. Então, deixa eu Muita aproveitar areia. para falar uma coisa aqui. Eu tenho um tio que mora no interior do Mato Grosso, ele trabalha, ele usa a câmera profissionalmente e fotografa muito uma empresa de garimpo que tem lá no interior. E muito pó, né? Na parte do Cerrado lá do Mato Grosso tem aquela areia não, aquela terra bem vermelha, sabe? Que deixa tudo, tipo, a roupa fica manchada com aquela terra, não sei, nunca mais, sabe? E aí encheu de. A lente tava cheia de pó, né? Cheia de sujeira. Eu trouxe aqui, né, pra São Paulo, levei na assistência técnica oficial da Canon, e os caras falaram assim: olha, a gente vai limpar o máximo que der, mas não dá pra tirar toda essa sujeira. E eu falei: ah, será que ele não cuidava bem da lente? Ela falou: não, não tem jeito. A poeira entra encontra várias frestas mesmo para entrar. E infelizmente isso acontece. Então, né, como pouca gente vai fotografar garimpo, mas muita gente vai para a praia, né? Na praia isso também acontece muito bem você ter lembrado disso e tome cuidado com o seu equipamento, né? Porque nada mais triste do que chegar no lugar e a pessoa falar, olha, não tem jeito, né? Tem toda a razão. Inclusive, eu tava no deserto de Utah e eu peguei uma tempestade de terra lá, meu. De Bah! areia? Bah, tá louco, cara. É de areia, de areia. É de areia ou é terra, cara? Porque pra mim aquilo é terra. Areia é praia, aquilo pra mim é terra. É vermelho. Ah, então eu não vou entrar na Enfim, eu peguei uma tempestade daquela coisa vermelha voando. Silt. É. Cara, é impressionante, né? Impressionante mesmo. Eu tive que voltar para dentro do carro porque eu tinha quase certeza que eu ia estragar a minha câmera. Depois eu não conseguia nem tirar o filtro da frente, meu. De tanta terra que tinha, cara. Bom, eu Nossa. não conseguia nem piscar, né? Ah, Meu olho tava virado em terra, né, cara? E olha que eu fiquei assim, ó, segundos para fazer uma foto e pum, entrei para dentro de novo. vi uma vez um relato do Juca Varela que foi fotografar o Iraque. Também tinha tempestade de areia, ele tinha que colocar a câmera naquele. Sabe aquele saquinho que tem aquele zip, sabe, para tentar lacrar? E mesmo assim entrava pó dentro. Impressionante. Tá bom. Ah, entra mesmo, cara. É que é imperceptível, a gente não nota, a gente não consegue ver, né? A gente não consegue enxergar, mas existem coisas minúsculas no ar, né? Uma Exato. prova disso é tu tá olhando a tua sala agora, por exemplo, tu não vai dizer que tem poeira no ar, mas quando dá aquele sol que fica aquela fresta de luz pela janela, a gente enxerga tanta poeira que, meu Deus, como é que eu tô respirando aqui dentro? Exato. Impressionante. Bom, seguindo o baile aqui então, eu coloquei outra coisa aqui, ó. Quando a gente tá viajando, é uma boa oportunidade para usar aqueles modos semiautomáticos que a gente tinha comentado lá nos primeiros episódios, que são os modos prioridade. Eu, por exemplo, eu fiz muita foto enquanto eu estava dirigindo. Como é que eu fazia? Eu deixava a câmera engatilhada já. Bom, eu usava muito o modo de prioridade do obturador. Por quê? Porque eu deixava numa velocidade que eu sabia que eu ia conseguir congelar a foto da velocidade que eu estava andando de carro, entendeu? E aí eu deixava para a máquina calcular a abertura correta para ter a melhor exposição possível. Porque imagina que eu estou dirigindo, eu não tenho como ficar olhando ali os negócios. O meu negócio é pegar, mirar para o que eu queria fazer a foto, apontar a câmera e clicar no botão, entendeu? Eu acho que é uma boa oportunidade para usar esses modos automáticos aí. Não é o Porque caso do Rafael, que só anda de avião, né? Porque estar no avião não é ele que tá pilotando, com certeza, mas. não, já usei isso também, mas eu usei no automático não, viu? E não consegui bons resultados. Tremei um pouco, não deu certo. Tá, mas Boa tu usou no dica. automático, né, cara? Tu Eu usou usei no no. automático. Não, usei na abertura, no, prioridade de abertura. E coloquei a abertura no máximo e criança que não convence. Ah. Ah! Vamos lá. Outra coisa interessante que muitas pessoas gostam também é aqueles geotag, que é um acessóriozinho de GPS que coloca na câmera e aí depois tu sabe a localização exata de onde tu estava quando tu fez o clique, quando tu tirou a foto. Eu acho isso bacana. Na maior parte, eu acho que das câmeras novas da Nikon já tem embutido. Da Canon tu tem que comprar. Custa um pouquinho caro, principalmente porque é da Canon, mas eu acho que é uma coisa bem interessante aí para quem tem dinheiro sobrando e é curioso. Tipo, te dá, eu acho que inclusive não só a posição exata que estava, mas como Mapa o astral. lugar, é o mapa astral, a temperatura, né, um monte de coisa. Não, não te dá para onde tu estava mirando, entendeu? Qual o sentido que tu estava, tipo. Noroeste, norte, coisa assim. Eu acho que é bem bacana. Vamos lá, que mais que eu anotei aqui? Outra coisa bacana de levar, que eu acho que para quem tem um cartão de visitas, vale muito, muito a pena levar um cartão de visitas também, tá? Isso não só pra, de repente, tu fazer tipo uma amizade, para um futuro contato com as pessoas. Ou às vezes para mostrar o teu grau de profissionalismo, se tu é um profissional, mas como para evitar alguns problemas, porque às vezes tu tá fazendo uma foto e sei lá, tem uma criança ali no meio e vem o pai da criança: "Ah, que tá tirando foto do meu filho", sabe? Até tu explicar, velho. Tipo, se tu tem um cartão, ah, tu mostra: "Não, aqui, ó, eu sou fotógrafo, não sei o que deu", já te abre uma porta, sabe? Tu já não é um Zé ninguém, o cara já não vai pensar que tem algum tarado pervertido fazendo a foto da criança, ou se tu tá indo em algum lugar para fazer foto e tu não deveria estar lá, vem a polícia e tu: não, aqui, ó, sou fotógrafo, tal", sabe? Eu acho que é bem interessante tu ter um cartão de visitas consigo. Eu tava, é engraçado, agora me lembrei, eu tava escutando, existe um podcast de uns caras canadenses que é Two Hosers, e eles estavam falando sobre isso, né, que a melhor coisa para fazer é carregar um neném no colo, velho. Eles falam assim: "Ó, se tu tem um neném no colo, tu pode fazer o que tu quiser, pode até assaltar um banco e ninguém vai fazer nada, tá ligado?" Pô, tu tem um neném no colo, quem é que vai vir brigar contigo? Quem é que vai fazer alguma coisa contigo, sabe? Ah, não, o cara tem neném. Sabe aquela coisa: "Ah, o cara usa óculos". Não, usar óculos ainda tem, agora, pô, tá com um neném no colo, não tem nada que possam fazer, sabe? Tá, vai. Anda, tá bom, sabe? Ninguém vai vir brigar contigo, ninguém vai fazer nada contigo. Mas enfim, né? Deve caber mochila, né? Por que não? É. E vamos lá, cara. Agora tem uma pergunta para te fazer. Como é que tu faz quando tu quer estar viajando sozinho, por exemplo, e tu quer fazer uma foto de ti mesmo? O que que tu faz? Tu pede para alguém tirar a foto para ti? Ah, eu uso aquele tripézinho. Tripé? É, aquele tripézinho prático. Pois é, eu achei três alternativas para isso. Que acho que isso é uma coisa muito para quem fotografa e viaja, e principalmente como eu, que às vezes, a maior parte das vezes, está sozinho, né? É uma coisa preocupante, assim, né? E eu achei três alternativas para isso. O primeiro é o tripé. Inclusive, eu fiz uma foto aqui, ó. Eu vou colocar lá mostrando. Deixa eu te passar aqui também, Rafael, para te ver. Essa aqui, ó. Eu fiz com tripé essa foto. Tinha o pôr do sol. Isso aqui foi, acho que na Califórnia. Lá na. Numa praia na Califórnia, não sei aonde. Não tinha o negocinho do GPS. E eu queria fazer uma foto minha. Peguei. Tripé. Controlezinho remoto. Eu mesmo fiz uma foto minha ali. Não enchi o saco de ninguém e eu consegui fazer. Até porque não tinha ninguém nesse lugar, né? Mas o problema de se pedir para as pessoas fazerem é que na maior parte das pessoas, tu vai pedir para uma pessoa fazer uma foto dessa, por exemplo. O que o cara vai fazer? O cara é capaz de botar o sol no meio da imagem, te tirar a metade da imagem, ou pegar a tua cabeça, não pegar o sol. Tipo, as pessoas não têm menor senso de estética. As pessoas pegam, apontam a câmera e fazem a foto, sabe? Tipo, elas não têm menor senso de composição, coisa assim. Cara, no mais de 90% das vezes que eu peço pra alguém bater uma foto minha, eu não gosto do resultado, por isso eu já nem peço mais. Sempre é frustrante. Merda, como é que o cara me faz uma foto dessa, sabe? O cara bate touro, as pessoas não têm senso. As pessoas não têm senso mesmo. Às vezes até parece que é de propósito, né? Você E. sabe o que eu fazia? Às vezes tinha que escolher alguém pra, às vezes, turma e tal, né? Vai tirar foto, eu fico olhando quem tá em volta assim e vejo quem tem mais postura de profissional quando fotografa, sabe? Aí eu peço pra essa pessoa. Ah, isso é legal. É, tu vê quem tem a máquina maior, né? Ah, aquele cara ali deve ser bom. Ah, é, né? Ó, outra coisa também é sempre aproveitar uma vitrine. Como eu fiz aqui, ó. Eu tava lá em Washington, DC. E eu usei uma vitrine lá. Se vocês prestarem atenção, dá pra ver que tem uns reflexos ali. Dá pra ver que não foi uma foto crua. E é isso. Prestar atenção se tem algum espelho, alguma coisa por perto, né? É sempre interessante. Outra alternativa que eu estou fazendo bastante agora é o seguinte. Ó, deixa eu te mostrar a foto aqui, Rafael, dá uma olhada. Essa última aí que eu te mandei. É o seguinte, eu peguei um espelhinho de retrovisor de carro. Sabe esses espelhos convexos? Ah, sim. Aqui usam para ver motoboy, sabia? Você coloca esse espelhinho para ver se tem um motoboy chegando, para não É, então. correr risco. E aí eu bato a foto e eu uso esse espelhinho convexo aí E ficou. pra tirar foto de mim mesmo, cara. Não fica tão ruim, né? Não, ficou uma foto muito bonita, Nena. Gostei bastante mesmo. Ah, obrigado. Eu sei que eu sou bonito, cara, mas falando desse jeito até fico constrangido. Enfim, eu coloquei aí as três fotos para vocês darem uma olhada e eu acho que é uma boa ideia, né? Bom, fora o tripé, que eu acho que é a ideia mais velha do mundo, mas as duas últimas. Tipo, também não é, mas fora esse espelhinho aí, que até agora eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo, mas a da vitrine também não é uma grande ideia, mas é bom sempre a gente ter na cabeça, porque a gente, às vezes a gente não se dá conta na hora, né? Tem um baita de um espelho legal para fazer a foto, e até contribui na própria composição, né? Como Verdade. esse caso aqui, se eu tivesse feito a foto só da paisagem ali. Ah, talvez teria ficado meio vazio se eu tivesse feito uma foto minha, ter ficado, ah, uma foto minha na coisa aí, que meio que acrescenta mais a foto, né? Até porque não mostra só a minha frente, mas mostra o que estava atrás de mim também, que era mais pedras lá. É legal que você tá no meio, né? Na verdade, você tá. Tem um monte, tem essas formações todas na frente, várias outras formações atrás, né? Ah. Bacana. Não, e é legal porque eu consigo me colocar exatamente onde está pedindo na foto, né? Em termos de composição, né? Tipo, ia ficar vazio aqui, né? Saca? E aí eu mesmo boto a minha mão onde eu quero que fique o foco de atenção ali na foto. Muito bom. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Vamos ver o que mais que eu tenho anotado aqui. Ah, eu anotei outra coisa que é bem legal também. Para quando a gente está fotografando, assim, viajando, fotografando, que ajuda muitas pessoas. É música, sabe? Tu tá escutando uma música que tem a ver com lugar, sei lá, tu vai pra Espanha, bota um Flamengo no teu MP3 player, sabe? Se tu vai pra Bahia, bota um. Duvido. Ah. Coloca Araqueto Não, tocando. vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esquece a Bahia, vamos Não, ver. Tu vai pra São Paulo, bota um Mano Brown, sei lá, vai. põe a música que você quiser, tá bom? Não, mas aqui, ó, por exemplo, tava aqui nesses canyons, velho, aqui no deserto, eu peguei e baixei um CD daquele Bang Bang à italiana, tá ligado? Fiquei escutando tipo música de faroeste. É muito bom para entrar no clima. É muito, muito bom mesmo, sim, sabe? Ajuda muito, muito. E até para isso, para dizer assim, ah, mas tu é, ah, que coisa ridícula, mas é um otário mesmo. Não, nada a ver, sabe que tem muitos fotógrafos que fazem isso. Tem muitos, muitos fotógrafos mesmo. Principalmente quem trabalha com moda, quem trabalha em estúdio. O cara vai lá, deixa a mulher ali, bota uma música pra pessoa relaxar e coisa assim. E tem inclusive diretores de cinema. Tava vendo uma entrevista com Cameron Crowe. Sabe Cameron Crowe? Sei. Bom, não sei se é essa pronúncia correta, mas se tu sabe, então é porque foi a pronúncia correta. Ele é um cara que usa muito nisso quando ele tá filmando. Ele bota música pros atores conseguirem entrar no clima do que ele tá querendo passar com aquela cena em especial. Eu acho que é uma boa dica, assim. Eu curto bastante escutar música que tenha a ver com o que eu tô querendo fazer, sabe? Pra ter um feeling melhor, assim, da situação. O que mais? Tem mais alguma coisa para falar de equipamento, assim, dessa história toda que a gente tá falando? É de que eu me lembro, não, viu, Neno? Acho que era. É. Isso é curioso, né? Parar e começar a pensar, né? De fato, essas coisas que a gente acaba levando e nem nota, né? Você falou de várias coisas, assim, né? Principalmente do tripé. Eu, nossa, de fato, o tripé tá sempre comigo. Eu até esqueço que ele é tão essencial, né? Que eu até esqueço que tá ali, né? Que. Eu deixei mais uma coisa anotada aqui por último, então, para encerrar essa outra parte, que é o seguinte, que às vezes não fotografar, simplesmente curtir o momento, que eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou lá no início, né? Às vezes para um pouco de fotografar e sente o lugar, sabe? Esquece um pouco a fotografia. Eu, por exemplo, boa parte das fotos que eu fiz nos Grand Canyons lá, por exemplo, eu fiz porque eu fiquei 3 dias caminhando lá. Eu não fiquei, tipo, às 24 horas de cada dia fotografando. Eu ficava muito tempo caminhando, então era tempo que eu parava para olhar, para sentir o lugar e para olhar o que estava acontecendo mesmo. Às vezes está acontecendo uma coisa muito interessante ao nosso redor e a gente não se dá conta porque a gente está tão focado olhando para o que a gente quer fotografar ali e tal. Até eu estava vendo uma matéria sobre uma fotógrafa esses dias, ela estava conversando sobre uma foto que ela ganhou muitos prêmios e ela estava falando exatamente sobre isso. A foto é o seguinte. Ela tá numa cidade da África, lá não sei aonde. Cara, e tem, tipo assim, umas 30 crianças olhando para ela fixa, assim. E o que que ela falou? Ela tava fazendo a foto, meu, lá do, não sei do que era lá o cenário. E ela nunca parava pra respirar, pra, exatamente como a gente tá falando, pra experienciar o lugar, pra ver o lugar. Quando ela olhou para trás dela, que ela viu aquelas 30 crianças olhando para ela, tipo, ah, olha, uma fotógrafa e tal. Ela olhou aquilo, meu Deus, aqui a foto, sabe? E ela pegou e fez a foto das crianças, deu aquela foto ali, só pra ela ter parado pra olhar e parado pra descansar e parado de pensar um pouco em fotografia, valeu pra ela muito mais do que todo aquele trabalho que ela tava tendo. Tipo, é importante isso, às vezes parar, não fazer foto e simplesmente experienciar o lugar. E, bom, chegando ao final agora. Então vamos lá, Rafael. Depois que tu chega em casa, o que que tu faz com as fotos? Carrego, importo tudo pro Lightroom e fico 2 anos para tratar tudo. Pois é, isso é exatamente. Olha, eu nem combinei nada com ele, tá? Para ele falar isso, e é exatamente esse é o ponto que eu queria chegar, que eu fiz essa pergunta. Que a gente faz um monte de fotografia. A gente chega em casa, a gente bota pro HD e fica esperando dar um pau no HD, estragar o HD para perder todas as fotos e a gente não ter feito nada com aquilo. É importante chegar em casa e fazer alguma coisa com essas fotos. Não deixem lá guardada para posterioridade. E eu coloquei algumas ideias aqui do que fazer. Eu acho que uma boa ideia de depois que a gente volta de uma viagem é talvez fazer um livro, pegar os melhores momentos, tentar construir uma historinha e fazer um livro. Sabe, com essas imagens assim. Eu acho que é legal, é como se fosse muitas vezes contando a história da viagem que tu fez, por exemplo, a minha aqui, que eu saí lá de Washington, vim andando de carro até Flórida, eu atravessei o país inteiro. Talvez fazer um livro mostrando toda essa trajetória, mostrando tudo que eu vi, tudo que eu vivenciei, do que foi essa viagem para mim, porque eu vou estar tendo algum proveito dessas imagens e é uma oportunidade de eu mostrar para alguém. Eu deixo ali em cima da mesa da sala, por exemplo, ah, uma visita que vem aqui, ah, isso aqui foi a viagem que eu fiz. É muito mais atrativo do que ficar a pessoa ali no meu Facebook olhando as fotos. E não custa caro fazer um livro, né? Eu não sei quanto é que tá para imprimir um livro aí no Brasil agora, Rafael. Puxa, não faço ideia, viu? Mas eu vi recentemente, não era muito barato. E o problema Ah, era mas não é? assim. É o Não, quê? Uns não. 50? O problema não era nem o preço. O problema é que vinha umas moldurinhas bem feias, assim, sabe? Você não pode escolher 100 molduras. Como assim moldura? É, tipo, uma moldurinha pré-moldada ainda. Não, mas tem. Se procurar, eu tenho certeza que tem. Eu nunca vi livro que tenha que ter moldura. Eu que sempre fiz Acho que é porque eu só vi no Groupon. Não, não, mas se procurar, vocês acham com certeza que não tem a moldura nenhuma e vocês podem montar do jeito que quiser. Mas às vezes até que é bom ter moldura, porque se é um cara que não tá a fim de perder muito tempo ali, não sei o que, já tá tudo meio pré-moldado, só vai ali, escolhe a imagem e coloca no lugar pré-determinado por eles. Enfim, é uma ideia. E outra coisa é imprimir as fotos, né? Tipo, peguem pelo menos as principais imagens assim e imprimam, mesmo que não foram fazer um livro. Faça a impressão, porque é uma mídia completamente diferente do computador, cara. Sabe? Valoriza muito mais a fotografia. A mídia impressa, ela valoriza muito mais do que tu olhar em um monitor a foto. Eu acho que tu olhar num monitor é uma coisa tão descartável. Tu vai ali e clica e sai clicando, e sai clicando, sai clicando, sai clicando e não dá o devido valor. Enquanto que se tu pegar uma fotografia na tua mão, tem um valor, sabe? Eu acho que ainda tem o seu valor. E até fazer um quadro, né? Se a imagem ficou boa, acho que, porra, Ah. faz uma impressão maior, faz uma impressão legal, bota uma moldura e coloca na parede para mostrar para as pessoas, ó, isso aqui fui eu que fiz. E Ó, assim, bacana. quanto à impressão maior, assim, você pode economizar um dinheiro, ao invés de fazer uma impressão grande num papel fotográfico, que é bem caro, você pode fazer às vezes o triplo do tamanho num papel couchê fosco, que é um papel de livro, às vezes, não de livro de fotografia, mas um papel de um livro comum, assim, geralmente é de um atlas, sabe, que tem figurinha, assim, muitas vezes é um couchê fosco. E é barato, viu? A impressão ser muito boa, ser grande, assim, só que dura o quê? Uns 5 anos, né? Mas é um tempo suficiente para você enjoar, né? E querer mudar a sua casa, colocar outra foto. E vale bastante, vale bem a pena, assim. Eu, pelo menos, imprimi umas fotos assim e gostei bastante. É isso. Mais alguma coisa que tu queira falar com relação a viajar e fotografar? Rafael, estou falando com você. Então, viajem bastante, fotografem bastante. E é isso. Tá aí. Perfeito. Pois é, Rafael. Chegamos ao fim de mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. E esse episódio ficou bem longo, hein? Eu não sei quanto tempo, mas com certeza vai ultrapassar suas 2 horas aí. Depois até a gente tem que ver como é que a gente vai fazer com relação a isso. E agora nós chegamos à última parte do episódio. E eu escolhi aqui hoje o Venilton. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Mas enfim, ele escreveu assim, ó. Parabéns pelo podcast. Descobri o Sangue, Suor e Foto faz pouco tempo e ainda não ouvi todos os podcasts. Mas vou ouvir. Isso aí. Muito legal a iniciativa de vocês, quase não se encontra esse tipo de material em áudio em português. Imagino que quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficando, pois os assuntos não são infinitos. É difícil achar novos assuntos que sejam interessantes. Bom, eu discordo, Venito. Eu acho que em termos de fotografia, sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa para se falar, e a gente está sempre, sempre descobrindo alguma coisa nova. E até porque nos próximos episódios eu acho que vai ser um formato muito mais conversa do que propriamente como foi de como se a gente estivesse ensinando alguma coisa, como foi os primeiros episódios, né? Que a gente estava passando o beabá, assim, os fundamentos. Mas enfim, continuando aqui. Gostaria de sugerir um assunto, se me permitissem. Vocês poderiam falar de iluminação natural, uso de flash e parará. Com certeza vai ter muitos episódios falando sobre flash, porque isso aí é assunto que não acaba mais. Quando a gente começa a falar sobre iluminação, puxa vida, é uma enciclopédia à parte, assim. Tá, então não te preocupa, fica atento que esses episódios vão chegar e a gente vai falar bastante sobre isso. E ele continua. Feito elogio e feita sugestão, vamos a uma pergunta. Pessoal, hoje eu vi um vídeo no YouTube onde um fotógrafo faz uma foto em alta velocidade usando uma Canon G11. Até aí tudo bem, a G11, como a maioria das câmeras, tem grandes velocidades do obturador. A minha dúvida é que ele usou a velocidade de 1 sobre 2500 em um flash. Eu imaginava que nessa velocidade não dava para usar o flash, devido ao sincronismo que não ocorreria. Bom, Venilto, na verdade já teve o Thiago, o Matias, se eu me recordo bem, ele já fez essa pergunta também quando a gente conversou sobre velocidade. Tá? Se tu olhar lá no final do post, lá no fórum, ele perguntou isso. E eu respondi que tu tem que fazer o seguinte, tu tem que ativar a sincronização automática de alta velocidade FP que tem na tua câmera. Ela só vai funcionar com flash externo, como eu escrevi lá. Tem que suportar o sistema de iluminação criativa da câmera. Isso falando da Nikon, não sei se. Acho que provavelmente tem uma Canon, né? Então o Rafael até poderia ajudar melhor. Mas ele tá tão calado que eu não quero interromper ele. E é isso. E normalmente aí tu vai poder usar velocidades de até 1 sobre 4.000. Procura isso aí no, na tua câmera, aí na tua Canon. Sincronização automática de alta velocidade. Que aí tu vai conseguir fazer isso, tá? Não é complicado, não. É isso aí. E assim, né? Você falou provavelmente a G11 tem também. Eu nunca testei na G9, mas é incrível a. Como funcionam essas duas câmeras, né? Essa série G da Canon, todos os modos, tudo que tem numa DSLR, essas câmeras têm também, são muito boas. Ah, legal. E acho que é isso. Então, aí ele conclui. É Canon. É. E aí ele conclui assim, ó. Mais uma vez, parabéns. E aí ele falou assim, ó. Ouvi vocês comentando sobre o botão seletor de modos das câmeras e ficou uma dúvida sobre por que da Canon usar a sigla TV. Você lembra que tu não sabia, Rafael? Lembro. Então, ele descobriu aqui, ó. Como olhei o manual da Canon e lá diz: TV significa valor temporal. Viu? Muito Muito bem. bom. E tem uma outra pergunta agora do Matheus Souza, tá? Referente lá ao episódio comprando a primeira DSLR. Ele pergunta assim: você acha a Sony NX5 ou 5K são boas para a primeira câmera? Tu conhece essas câmeras, Rafael? Não, não conheço, viu? Bom, Matheus, olha, eu não sei qual o motivo de tu tá querendo essa mirrorless, mas eu acredito que ainda vale mais a pena comprar uma DSLR normal. Eu não sei se tu tá querendo comprar ela pela portabilidade, porque aí eu acredito que seja exatamente como o Rafael já disse em outro episódio, que a partir do momento que tu começar a colocar uma lente melhor nela, tu já vai perder toda essa portabilidade. Tá, já vai ficar uma câmera grande de qualquer forma, então comprar direto uma DSLR. O que eu olhei aqui, ó, eu achei ela cara, ela tá em torno de US$ 600, enquanto tu pega uma Nikon D3100, por exemplo, por 400 e poucos dólares, sabe? Além de ser muito mais barata, eu acredito que a qualidade da imagem é superior, tu tem um ganho muito maior em ISO. Em termos de para filmar, ambas vão filmar em Full HD. Deixa eu ver o que mais que tu sairia ganhando com a Nikon. Ó, essa câmera da Sony, tu tem 8 lentes para ela, enquanto essa Nikon D3100 aí, só um exemplo, tá, que eu peguei da 3100, que eu acredito que é uma das mais simples agora para vender e uma das mais baratas também. Tu pode usar 170 lentes, quer dizer, aquela história que a gente já conversou antes. Se tu tá andando com um amigo na rua, pô, que legal, deixa eu ver essa tua lente. Tu tem a oportunidade de experimentar uma lente diferente, sabe? Enquanto que essa mirrorless, acredito que se não for específica para ela, tu não consegue usar. Vamos ver o que mais. Eu acredito que que a DSLR seja, a construção dela seja superior. Vamos ver o que mais. A bateria dura muito, por muito mais tempo na DSLR. Na DSLR tu tem um flash embutido, que nessa mirrorless tu não tem. Isso é muito importante. Apesar da qualidade desses flashes embutidos não serem algo excepcional, mas às vezes quebra muito o galho. Às vezes tu tá numa situação que tu não tá com o teu flash externo e, pô, e agora o que que eu faço? Ah, pelo menos tu tem essa ferramenta de pegar e usar o próprio flash da câmera. Que mais? Não sei, fala um pouco aí, Rafael. Então, lendo justamente o outro lado aqui, que ele mostra as vantagens da Sony, né? E assim, muitas coisas são muito comerciais, assim, são aquelas coisinhas para vender, né? Mas que não são realmente importantes, tal. Então, por exemplo, aqui, ó, ele fala que o monitor da câmera tem uma resolução muito maior. Tá, e daí? É. Você vai sair com a sua câmera e falar: olha só o que eu fiz, mostrar só na câmera, porque o monitor é bom. Né? Você vai passar justamente para o computador ou vai imprimir. Né? Então, uma grande resolução do monitor não é tão útil assim. Uma outra coisa que tem que pensar é o seguinte: ela não tem visor. Então, você vai ter que olhar sempre pelo monitor ou desligar o monitor e fazer o enquadramento meio que na sorte. E às vezes você está num lugar que vale a pena, aliás, que não é bom você estar com o monitor ligado. Por Tá exemplo, eu falando da fiz um Sony curso ou da DSLR normal? da Sony. Mas ela tem aquele flip out screen. Isso aí não é justamente isso? Pra te poder olhar a foto ali? Não, claro, mas é o Ah, não, mas eu seguinte, acho que é só pra ela te só funciona rever. no Live View. Ah, isso aí Ela só é. funciona no Live View. Entendeu? E aí, primeiro, vai comer uma bateria louca, né? Você já até falou que gasta mais. E em segundo lugar, sabe, incomoda a luz. Você está num lugar mais escuro, assim, a luz incomoda outras pessoas. Então, se tá, por exemplo, o que eu fiz foi uma oficina de fotografia de teatro. Meu, não dá para você ficar com aquela luzona na cara das pessoas, sabe? Ah, isso E é de fato. assim, aí tá dizendo, ó, tira foto 3D. Tirar foto 3D é a coisa mais simples do mundo, é você tirar uma foto e outra com 7 centímetros de distância, sabe? Pra lateral, e aí no Photoshop você faz isso brincando. Faz HDR. Isso é Bom, algo HDR interessante, né? é interessante, mas é o seguinte, eu prefiro fazer HDR na mão porque eu posso escolher o que eu quero. Entendeu? A Canon G12 faz HDR na câmera e, pô, você não tem a menor possibilidade de mudar, por exemplo, puxar mais um lado, puxar mais o outro, sabe? Para dar aquela textura estranha, ou então para não dar aquela textura estranha. Eu sou muito negativo em relação a esses modos automáticos da câmera, sabe? A partir do momento que a câmera faz para você, você perde muita autonomia, né? A única coisa boa aqui que eu vi é, bom, tem uma coisa que é discutível aqui que fala que a sensibilidade do ISO é maior, né? Vai até 12.800. Tem que ver a granulação, né? Se tiver muito granulado, É, eu dei uma também não pesquisada adianta. sobre isso e a Nikon é superior, viu? Porque eles colocam aqui até onde vai, mas eles não colocam até onde vai aceitável, né? Entendeu? Por exemplo. E eu falo, né? Não tem problema nenhum. A minha Canon, a G9, né, como ela tem um monitor pequenininho, cara, o ISO 1600 é inútil. Tá lá escrito que vai até 1600, mas tá. É igual um carro 1000 que tem aquele velocímetro indo até 200, né? Você sabe que nunca vai chegar naquilo. E depois tem um range dinâmico maior, né? Isso é bacana. Acho que é a única coisa boa dela, assim. Porque de resto é mais perfumaria do que de fato É. uma busca pela Mas de qualidade. qualquer forma, eu não acredito que a diferença de preço justifique. Tipo, ela é muito mais cara do que a DSLR. Eu acredito que eu não, como eu disse, eu não sei qual é o motivo que está te levando a comprar essa câmera, mas eu ainda iria em uma DSLR. Essa é a minha opinião. E bola para frente. Bola para frente. É, pois é, então é isso, né? Encerramos mais um episódio e lembrando a todos de ir lá no nosso no blog, deixar seus comentários e se vocês forem lá em contato, vocês vão ter também o endereço para o iTunes, para quem quiser assinar direto, receber direto no seu iTunes. Vão ter o endereço do Twitter e no nosso grupo, na nossa página no Facebook. Entrem lá, deixem sua dúvida, deixem sugestão, escreva. É muito importante ter um feedback de todos. E eu sei que vocês estão me escutando, porque eu tenho como saber que tem muita gente acessando. Inclusive, tem bastante gente de Portugal. Eu fico bem feliz de saber que tem pessoas em outro continente nos escutando, né? Me deixa bem satisfeito. E é isso, fotografem bastante. E se quiserem mandar as fotos aí da viagem de vocês também, sintam-se livres para. E tchau, tchau. Até a Um próxima, abraço a gente. todos, fotografem bastante. Viagem de bastante.